gigante Crocodilo Prime. DJ Patrese! Você já sabe há muito tempo que eu te amei. Foi embora e voltaste, esquecei. Um abraço aí, minha família Maguari. Já presente com a gente, tomando todas e mais algumas. Na moral! O tempo passar, mas eu sabia que você ia voltar. Quando você passou, Ultra Breninho, já na área comigo também. E aí, Breninho, como é que é? Breninho tá na área. Algo diferente eu senti quando você olhou pra mim. Logo eu percebi que querias me tocar. Escute, meu grande amor, o que sofri o tempo apagou. Esqueci o que passou quando vi você me olhar. É tão difícil controlar essa vontade louca de te amar. Venha me fazer feliz, será que mente o teu olhar? Te olhar eu descobri o que eu sinto por ti. E é marcante! É desejo e paixão, és a dona do meu coração. Escute, meu grande. História, diz pra mim por que não volta. Não vivo sem ti, meu bem, não vá. Na batida, coração tá machucado, tão sozinho. O top DJ do Pará. Pensando em ti, o que será? O que será da minha vida se não te amar? Não provar seus beijos, não dá. Diga, por que você partiu? E o quê? Na madrugada, no fim da tarde, saudade bate, porque maltratar, te digo. Vou falar das coisas, uma a uma. Queria poder te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar. Você não vai chorar, eu prometo. Queria poder te falar de uma paixão, de um coração que tanto chora. E nas canções arrumo um jeito, uma maneira de poder te falar que amar você e quer você pra toda a vida. E te dizer que não consegue, fica só. Queria poder te falar, eu amo você, quero você aqui agora. Agora, agora, agora, vai, vai. Um abraço, meu amigo Giovanni do Comércio. Aqui comigo aí, Giovanni. Pra dançar. Meu irmão! Não, se eu vi, você já viu que é fantástico. Pode te matar. O DJ Dinho e Toninho agitando a multidão. E o quê? O Patrese. Tupinambá, eu te encontrei. O amor é assim, não tem explicação. E toda a tribo fazendo ter. Mas só com você eu me entrego assim, sem razão. As melhores. DJ Patrese! Não tá com mais chão. Meus olhos não veem a minha direção. Da minha boca saem coisas sem sentido. Você era o meu farol e hoje estou perdido. Sofrimento vem à noite sem pudor. E a galera vai dançando e o Patrese detonando. Só os melhores! Fortíssimo Junho da Beleira por aqui. Ele abraça você, Junho. Vamos nessa. Fala, Diego. Aperta forte o peito, é mais que uma emoção. Esqueci do meu orgulho pra você mudar. Permaneço sem amor, sem luz. O top DJ do Pará.

Janinho, na parada. Dando meu perdão. Só namorar. Do jeito que te amo, vou entregar-me de corpo, alma e coração. Pra curtir o som. E vem dançando, vem dançando, vem. E com DJ Betinho, a grande revelação. Caribe! Caribe. O David também. A Isis, todo mundo. Junto e misturado. Tá curtindo animal. Quero curtição, com muita paz, com muita. está na área. Você escutar, sei que você vai lembrar dos momentos que passamos juntos. Ilusão foi que restou do nosso amor. Quando a noite chegar, DJ Silvinho a tocar, sinto que estou com você, amor. Consinto o povo tentando parar. O Marlon do Crau, junto com o japonês do Whisker. Aquele abraço! Um abraço também ao Jorge, Fortaleza, Surfwear. Aqui comigo, um abraço, Jorge! Mas você não quer, não sei porquê. O Valdiano dos Caixa Baixa e o fortíssimo Junho da Pedreira. O dia que tá no berço hoje, de aniversário. Segura o homem! O filho do bebê, só. Meu jeito de amar. A hora de ir! Eu vou lutar pra te reconquistar. Cheio assanhado. É uma fase, vai passar. Ela só. Sai a na área, meu irmão! Quer separar você? Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei por que você mudou. E o seu olhar nada é igual quando eu te conheci. E a galera vai fazendo caqueado, caqueado, vai bailando no carinho. O quê? Agora você, Gigante Crocodilo Prime, Banda Amazonas. Do jeito! Foi como um ano e um segundo. Seus olhos negros, luz no escuro. Ele tem que dar mal valor. Também o Evandro. Evandro da Marajó, isso? Transporte. E a família também. Amanda Neto. Adriele. E a Priscila também. Detonando muito gelo. Vamos lá. Te procurei e nunca mais te encontrei. Desde então sou infeliz com o amor. Me deixa só. Tomar uma só de boa. Meu parceiro Luan, do Gol Bola de Prata. Nossa, rouba a cena da queimada. Aqui, segura. Esse macaque é muita onda, mãe. Onde você está? possa me notar. Estou à sua volta, só você não me nota. Será que é amor? Aonde ele chegar? Marcante! Patrese, o top DJ do Pará. Vai, meu top do Pará. Prime. Deixe mais sofrer. Crocodilo Prime. Você é tudo que eu sonhei. É mais do que imaginei. Dou o mundo pra você. Fizemos mil loucuras de amor. Mas pra você nada marcou. Me usou, me magoou. Partiu meu coração. Quando você se foi, mas ainda te quero. Volte logo, meu amor. Amo você, amor. És dona do meu coração. São as Barbies, eu sei. As gatas que agitam a festa inteira é de apaixonar. O quê? Prime. Ainda não descobri porque me abandonou. Embora só de você, meu mundo sempre girou. E me fazia tão bem. Do jeito, bora! Sentia o seu coração pulsando tanta emoção em mim. A vergonha comigo! Aqui do Caribe! Segura! Sonhar aperta o peito, sem você não dá pra te esquecer. Eu fecho os olhos, eu não consigo, não consigo, só quero te amar. Estou sofrendo com a mesma dor, porque a nossa história ainda não acabou. Não entendo, meu amor, por que tem que ser assim. Ai, ai, ai. Hoje, no aniversário do Ricardo Rodrigues. Aí, Ricardo! Por onde eu vou? Penso em você. Vambora! Não aguento mais viver assim. A noite cai, não te encontrei. Meu amor, não dá pra te esquecer. Patrese, o top DJ do Pará, o top DJ do Pará. Do Melody, Valbinho dos teclados. Bora lá! Já é madrugada, estou aqui pensando em ti sem dormir. Meu coração a pedir que você volte pra mim. O desespero sem pensar, vou te ligar. Hello, hello. No batidão! O seu silêncio me mostrou, a nossa história acabou. Agora só resta lembrar dos momentos que você sorria. Aí, Luciano! Olá, em Pedreira! Que parceiro Ivan da Pedreira tá por aqui também! Bora, Ivan! Lembra quantas noites eu fiquei chorando por você e nunca te deixei. Mesmo se assim você quiser me deixar, como eu te amo, ela nunca vai te amar. Faça a sua escolha, tome a decisão. Feche os seus olhos, deixa o coração. E ela? Hoje veio curtir o Gigante Crocodilo. Um abraço, toda a diretoria. Esse com o coração. Ela, ela, não. Eu, tome sua decisão. Felicidade, eu te dei. Não diga que já me esqueceu. Eu sei que fui. Alô, Pertua! Meu amor. E Cacau também aqui, ó. Eu sou nova, mas eu vou crescer. Eu quero namorar com você. Eu sonho no momento e esse dia vai chegar. O meu amor por ti vou declarar. Só um pouco, eu sou nova, mas eu vou crescer. Eu quero namorar com você. Eu sonho no momento e esse dia vai chegar. DJ pra trás e vai detonar mais uma. Toma. é o baile do Patrese. Aos poucos apagando a poesia. Salve, meu irmão! Grande B! Pode crer. Mas tenho que aceitar que você foi embora e me deixou aqui quando meu coração ia te amar. Hoje me sinto tão só depois daquela briga que acabou com tudo que eu sonhava. Se não fosse essa mulher, você estaria. O Maico também do uísque. O Marlon do Grau. O Caio do Grau também. E o japonês do uísque. Tudo junto e misturado. Saiyag, só na mão. Sei que você tem vontade, então, senta um pouquinho. E vai dançando.